Direto da Romeu, informo que irá manter pro até 2000 pés autorizada a colagem. Pista 17, o vento 040 graus, 079. Apenas confirmando restrito até 2000 pés. Completa a redução no 80 nós, oi na produção Serra Vida 366, desça até 3 mil pés, altímetro 1012. Vai seguir tráfego na aproximação, Boeing 737-700, agora a 1 milha do Serra Vida 366. Está reduzindo, baixando 3 mil, usando 3896. Agindo 2 milhas do 366, tráfego informado. Obrigado. Papa Serra negativo, mantenha a posição em guarde. Tá, Romeu, vai falar das 1-5, chama o controle de Salvador, 1208. 8 milhas, 1 nordeste, passando 3.510, na produção Serra Vitor 366, R2, 321. Sete, passando 366 agora, linha do final. Papá, papá, Julieta, até Romeu, suba restrito 2 um pés na saída coral. Vada coral, confirmando, não passa a moldura, autorizada curta. Autorizado, direto coral, libra sinal 080, papá, papá, Julieta, até Romeu. Vada direto, coral, 080, libra sinal. Então 3304, a linha decola sem parada? Como ativo, são 3304. Sim, a linha decola sem parada, vento 050 graus, 059. A linha decola sem parada, então 3304. Então não é estabilizado. O 21171, no chame torre, 118 decimal, 9. 1895? 118 decimal, 9. 89 95 95. O Salvador autoriza a ascensão para a vida 035-0. Aguarde. Então, 389 mil, redução para aproximação. Traço informado anteriormente, agora 5 milhas. Aí 200. Do término do Rybox, bate 1 no principal, posição 5. Ok, bom dia. Bom dia. Segue visual, final 085, mantendo o mesmo perfil da saída Momo, ciente da restrição de paraquedismo no setor de Veracruz. Entra, corre para o cancelamento. No 093, chama agora o centro Recife. 1260, alterne 128, decimal 8. 260288 com Recife, no 093, bom dia. É, suba até 4 mil pés, papá, papá, Julieta, até Romeu, reporte quando pronto para o regresso. Autorizado pouso, pistão 0, vento 030 graus, 069. Livre pouso, gol 2171. Então, 3304, decoladas 18, chame controle, Salvador, 120, decimal 8. Controle Salvador 208, 3304. Só para o meu mic, carregou. Bahia, bom dia, 4450, meu sul, baixando 150. Azul 4450, controle Salvador, bom dia, senhor, identificação dessa via, chegada a Mário para o nível de voo 050, altímetro 1012. Aguarde. Já peguei com 9 mil, visual com pista. Seu Matheus. Retorre, 118, decimal 9. 1895, boa. negativo. Nova Eco Papa, estamos aguardando a autorização do controle para sua decolagem. Papa. Abra Elefant, abra Elefant para o nível de voo 360, Tantra 304. Torre, bom dia, eu sou 3896. Ela é lá para frequência do controle, são 3896. Ah, desculpe. 3896. Tantra 3896. 3896, continua a aproximação, aguardando pista livre. 71, solo 20, libera a direita, chame solo, 1219. Solo 219, confirmo. 3896, o vento 020 graus, 079, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, então 3896. 0359, próximo. Papa Tango Victor, Índia Juliette, reporte visual com a pista no teto. Papa Juliette, Hotel Romeu, restauração para... Aproximação para o terminal terminal, pista no zero, curva direita para o 280, limite Vanessa para o 176. Direita para o 270, ajuste o altímetro no 02. Voo 1184, controle Salvador, acendo identificação, desça. Via chegada Mário para o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 012. Identifica 060, 1012. Possibilidade, a parte da bota, voa Salvador 368. Mantém a chegada número 2. Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, 3296. Está na secretária do 44, Papa Papa Eco, Papa Sierra, decolado aos 22, chame controle de Salvador na frequência 1208. 1208, Eco, Papa Sierra, graças. Controle Salvador, bom dia, Papa Papa Eco, Papa Sierra, perfil Momo. Vespa check 040 graus 05 nós, o atingiu altímetro no 02, aguarde autorização para pouso. Zero final no teste, o PT de BS aguarda. Zero para passear. Oi, Salvador, bom dia, 02590. Controle. Azul, 2590. Boa de Mari. 190 agora, em ideal de descida. Azul, 2590, acima de identificação. Funcionando. Azul, 2590, contato radar. Passando agora a posição coral. Ao vento em Salvador no 012. Essa, via chegada Mário para o nível de voo 070, ajuste o altímetro no 092. Chegada Mário, atualizado até o 070.2. Azul 7, seu patrão, Vitor de Juliette, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, tráfego ainda não avistado. Só vou fazer essa terra Romeu, mantém a pro por mais 1 ou 2 milhas, agora a direita para 290. Azul 4450, pode mal 66. Azul 4450, autorizado direto Terra Vita 366, descendo até o nível de voo 050. 050, 366. Vitorino Juliette, autorizado pouso pista no 0, traço do avistado, vento 090 graus, 049. Juliette vai 44. São 3497, informação de Juliette, confere número 2 para a cópia, prepara a saída da Éole da Mótima. Prepare agora. No Solos 27, autorizado 180, táxi via pista, pós-concessão, frequência livre. Papapá, Juliette, até o Romeu. Para direita, proa 0 no 0, novo limite, 1 no 5 milhas na proa. 0 no 0, 5 milhas na proa. 1 no 5 milhas na proa. Azul 4450 está autorizado, procedimento terminado, no 0 de separador 2500 pés, altímetro 1 no 0, 1 no 2, reporte de visual campista. Reportarei visual. Autorizado o procedimento, o azul baixando para 2.000. Estamos vendo que é daqui no controle. Aquilo suba até 3 de um pé, devido a tráfego, aguarde autorização para ascensão. Funcionamento 3-1 no copia. Então será pelo setor sudoeste da ilha, o Juliette Quebequilo, porém restrito a 3 de um pé. Uno 71 no frequência do controle Salvador, 120 decimal 8. Ok, não autorizado para Guarulhos, 360 nível, decola da 10, suba de direita, ponta, é o letra motiva. 5171 no transporte, controle saindo 208, para o Chanel 63 no 1. Chanel 63 no 1, correto, portão 8, chama o plano para o estacionamento. Chama 63 no 1. Plano 3497, copia? Autorizado para Guarulhos, via Pêndulo 10 até Taubaté, nível 320. Perfil de saída da El, Leda Motiva. Transponder 5167, frequência do controle Salvador, 120 decimal 8. Entrando 5120, Então, 3497 correto, portão 7, chama o trânsito de Bexa na minha. Azul 2590 da presença autorizada, direto Serra Vitor 366. Sierra Vitor 366, Azul 2590. Voo 1184 está autorizado para ser internado. Desça para 2500 pés, altímetro no 0 no 2, reporte passando Serra Vitor 366. 2500, 1012, vai reportar Serra Vitor 366, autorizada Renave 10, gol 1184. Estabilizando o azul 4450. Azul 4450, chama agora a torre 118, decimal 9. 189, obrigado. 1895. Obrigado. Patango Juliette, Quebec Kilo, tráfego superado, livre ascensão de voo 115 pelos setores UIS e sudoeste da ilha. Azul 2590 está autorizado, descida para 3 mil pés, altímetro no 0 no 2. 3 mil no 0 no 2, Azul 2590. Papapá, Julieta, Terra Romeu, agora à direita para o 070, aguarda autorização para voar direto Serra Vitor 366. Autorizado para o 065, o Juliette Hotel Romeu. Papapá, é que Papá Sierra, quando possível, chamado para a Serra Novembro, Serra Tango. É, aos 1324, é com Papá Sierra. Copiado 1324. Azul 4450, tráfego avistado, autorizado pelo sistema 0, vento 090 graus, 07 nós. Lado 450. Ação Serra Vitor 366, gol 1184. Gol 1184, chama agora a torre em 118, decimal 9. Torre 1895, boa. Azul 2590 está autorizado, procedimento terminado, vista para 2500 pés, permanece altamente no 0 no 2, reporte visual campista. Autorizado RNF 190, 1012, reportaremos avistando. Azul 2590. Papapá, Juliette Hotel Romeu, a presença está autorizado direto do Serra Vitor 366. Desça até 3 mil pés, altímetro 1012. No solo aceite, colivra, fechando com solução na frequência 121, decimal 9. 219, azul, 4450. Solo Salvador, uma boa tarde. Bom dia, perdão. Pronto, desculpa, azul, 4450. Azul 4450, autorizando ingresso Alfa e Juliette até o portão 01 no pátio 1, bom dia. Autorizado ingresso Alfa, Juliette, pátio, portão 1, bom dia, passo para ficar. Alô, Salvador, bom dia. Bom dia, está 3859, mansão Quilo, Curitiba, pronto, cota. Alfa, com a Juliette, Alfa Romeu, início de redução para aproximação, vai seguir tráfego agora, posição de 1 hora, 7 milhas, rumo nordeste, passando 3.800 para 2.500, Alfa, sendo 72. Primeira curva direita, pista 1-0. Acione 5-1-5-1. Controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Está autorizado Curitiba 360, decola do 1-0, cruzando a direita. Agora 1 eleva, limite posto isolou 2-1. 5-1-5-1, aciona e o controle 1-2-0-1-0, está 3-2-5-9. Controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0, 1-0, confirmando? 1-2-0, decimal 8. Ah, 8, decimal 8, obrigado. O cotejamento foi correto, chame para o posicionamento da 3-2-5-9. Chamaremos. Avistando, azul 2590. Azul 2590, chama para a torre 118, decimal 9. 1895, bom dia, obrigado. Torre Salvador, bom dia, azul 2590. Azul 2590, continua a aproximação, aguardando o estarei. GG altímetro 1092. Aguardando autorização para pouso, azul 2590. Bom, 184, no solo, aos 38, olha. Na frequência 21, decimal 9. 219, ao livrar, gol 1184, bom dia. Passando o 362, estabilizado, vamos à pista. Passa, passa, número 2, gol 190, azul de altímetro no 0, no 2. Azul 2590. Autorizado pouso, pistona 0, vento 1-2-0 graus, 089, ajuste de altímetro na 0, no 2. Autorizado pouso, pistona 0, azul 25 na 0. 2171, cópia. Cópia, Gol 2171. Gol 2171, autorizado São Paulo, conforme a rota do plano. Upper Zulu 10, por base, após Upper Zulu na meia, por Smooth, DCT Confins, DCT Chomote, Upper Zulu 30, Entity. Nível 360 autorizado, saída da EL, Leda Motiva, primeira curva direita, pista 1-0. Acione 5175, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado São Paulo, centro do 10, com base, apertura no meia pose, boa, direto com fim, direto, short mod, apertura 30, entite. Nível 360, decola pista 1-0, saída da EL, Leda Motiva, com primeira curva à direita. Pode botar em conta, beleza, 5175, controle Salvador 120, decimal 80, Gol 2171. Gol 2171, o acontecimento foi correto, chame por estacionamento. Chamarei o Gol 2171. Papai, Copacierra, informação de tráfego, tráfego agora posição de 2 horas, 1,4 milhas, rumo sudeste, passando nível de voo 195, em descida até o nível de voo 190, Boeing 757-200. Serão 3497, livre por se acionar, CMTAC. Chamada. Aço 2590, no solo. Chame o controle som, na sequência no 21-9. Solo no 219. American 229, with the level 190, we have information Kilo. American Line 229, maintain, flight level 190, traffic here at 12 o'clock, 1 miles, maintain flight level 180, Bravo West, Mobile Lima. Yeah, you just passed us on the right, we have the traffic, American 229. 2590. Autorizado Alfa Kilo Pátio 3, posição 3 Romeu. Alfa Kilo Pátio 3 para 3 Romeu. Não está, não está sendo possível nem o 5 de março. Acima aqui, vai só fazer um sobrevoo, né, navegação do aluno. Não vai fazer também um dia, está com o American Line 69, clear, I'm on arrival, descent to flight level 050, temporary 1012, traffic overtake. Okay, down to 50, I'm on arrival, 1012, American 69. Papapapai, Papa Sierra, chama agora o centro Recife, 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. 1200, 1288, Alfa Papa Sierra. Salvador, AMEA 2-50-0-150. AMEA 2-50, controle Salvador. Identificação dessa via chegada na área para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 012. 060, via Mário, 1-0, notou. Resultado, AMEA 2-50, gente recuou alguma probabilidade de voar na pista, beleza? Campeão a chegada número 2 na aproximação, acha na M250, inicia redução 2309. Chama 2309, redução número 2. Zulu 2590, posição agora 4 Lima. 4 Lima, tem o Márcio Anissai, 2590. Tá bom. Vamos mais lento até o meu. Tá com radar, tudo para 3 no pé, já sai da mão. Uniforme Fox, Fox Terra, prossiga. Foi no setor sudoeste daí. Seria possível que daquilo mantém 360 nessa posição? Graças. Gente, Fox Fox Sierra, autorizado voo local, no meu país, decolando o corredor Axé, com TGL em Vera Cruz. Primeira curva à direita, pista 17. ACN 0127, controle Salvador 120.8. Foxerra, cotejou correto, confirme seu bem e autonomia. 4 horas e 50, alternando o galeão. Obrigado, Foxerra, para acionamento táxi de decolagem, torre 118.95, QNH 1012. Ultra 3497, poderia repetir o seu bem e autonomia? 221 a bordo, 4 horas e 50, alternando o galeão. Copiado, 221 na borda, TAM 3497, autorizado táxi via Patione Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 1012. Via Patione Índia, ponto de espera lá da 10, 6311, livre por si acionar, sendo para o táxi. Para o nível de voo 070, ajuste ao altímetro 1092. Verificação via Mari para o 070 comigo, voo 164. Última, Aquela é 69, né, senhor doutor? Requesting director Sierra Victor 368. American Line 229, clear flight direct to Sierra Victor 366 and clear RNAV approach runway 10, descend to 2,500 feet of the speed 1012, report runway inside. Okay, down to 2,500 feet direct Sierra Victor 366, American 229. Livre, puxa, acionar, chame táxi. Corrijo, o TAM 3859, aguarde um momento para iniciar o táxi. Temos uma aeronave da Avianca, já finalizando o pushback. Ok, aguardando, 3859. Torre 1, bom dia, 3497, autorizado a alinhar e decolar, 0, vai tomar 30 graus, 079. Gente, o Juliette Quebec Kilo, temos três tráfegos em aproximação. dois já estão superados verticalmente, porém não está autorizado o lançamento de paraquedista no momento devido à possibilidade de evaporação para o setor aí. Gente, cadê estilo? Não aguardo. Autônoma 65 a bordo, autônoma 450. Autorizado o táxi via Patiuni Índia, no ponto de espera da 10, torre 111895, Kinegão na 012, do Xenemia 31. Xenemia 31, liberdade, ponto de espera da 110, 295, a torre, a gente vai mandar uma. Xenemia 250, controle? Xenemia 250, vou na Produto Ferravita 368. Observe o Airbus da Avianca, após mesmo passar sua retaguarda, livre por estacionar, chame táxi. Após a passagem do Airbus da Avianca, livre por estacionar táxi, 359. Papai Juliette, Hotel Romeu. Suba para 4 mil pés, altímetro no 0 no 2, está sob vetoração, vou na proa 310, limite 1 no 2 milhas na proa. 310, só para 4 mil, eles estão agora no 2. 1 no 2 milhas na proa. 1 no 2 milhas na proa. Voo 1648, desça para o nível de voo 050. 050, voo 648. Batango Jéssica, back kilo, controle. Platinão em 310. Pente. Controle para 12, volta para o meu. Posso fazer o letra, o meu controle. Quanto para 4 minutos que você vai falar, não seria viável ou nada, ok? Você não vai executar o RNAV? Uniforme, Foxtrot, Foxtrot Serra, ajuste de altímetro no 0 no 2, já posto no ponto de espera da Romeu. M250, início de redução 1809. Autorizado o procedimento RNAV, desça para 2500 PEN, altímetro no 012. 2500 PEN, 9012 ajustado, está autorizado o RNAV. Ouça. Salvador, boa, TAM 3497, da El Leda, ótima. TAM 3497, contato radar na decolagem, suba via saída da El Transição, ótima, para o nível de voo 320. Da El Mostra 320, Ian. Salvador, volta para o meu. Já arrumei o controle. Vai prosseguir para o VRDME Zulu da pista 10, já que eu arrumei. VRDME Zulu, da 10, Arch American 229 is established on final. Alaya Garage 229, contact call tower 118.95. 118.95, American 229. Passa a pista 10, tá bom, Zé. Decola a pista 10, curva direita, da El, Lida, Mótima. Aciona 5404 e o controle 1308. Voo 2065, posição 5. Voo 2065, cotelhamento foi correto, chame o estacionamento. Câmara água, 2065, considerado. Câmara 2049, Joeta, o carro meu será o número 4 na aproximação. Até a proa, aguarde a declaração para final. Até a proa, aguarde a declaração para final. Joeta, para agora. Ô, Salvador, 3497, né? 3497, controle. Seria possível a proa de Leda ou Mostra? Autorizado, direto Leda. Obrigado. Sabe, ele final, tem a pista vista, Oceania, feita. 2-0. Canal M250, completa final, aguarda transferência para a torre. Fazendo transferência. Voo no 648, reduz a velocidade 200 nós, desça para 2500 pés, apresenta autorizado direto Serra Vitor 366, reporte visual conquista. Vai seguir tráfego na aproximação, Airbus 320, agora 101. 7, vou me encontrar, confirme então, desce de 2500 pés. 2500 pés, por do Serra Vitor 366. Tanto já que a Bactil está autorizado o lançamento, vai iniciar a descida após o lançamento pelo setor sudoeste ou o uísque da ilha. Controle 1-6-4, solicita manter o perfil então, já que tem que efetuar a redução, e aí mantém o perfil para fazer a descida. Tem 182 a bordo, 4 horas e 15 apenas Guarulhos. 5-0, temos tráfego em lançamento para Aracadiz, na sua posição de, agora de 10 horas 7 milhas. O ideal seria voar na Prota do Serra Vitor 366, eu estou informado antes. Ok, está curvando então na Prota do Serra Vitor 366, voo 64. E corrigindo 182. Obrigado, bom dia. Bom voo. Para o táxi, voo 2171, tem 183 a bordo, com 36 alternas para dentro. Papaz, leva até o meu controle. Tem um ponto de espera da 1-0, torre 118, decimal 95, QNH 1-0, 1-2. Faz bem, tendo um ponto de espera, torre 295, 1-0, 1-2, ajuste, voo 2171. Contato radar perdido, confirme sua posição. Meu 9 embora com esse controle. Excelente, quebra aquilo. Afastando já quebra aquilo o controle. Já mais quanto dentro de espera quebra aquilo? Já foi autorizado o lançamento, já quebra aquilo. Não foi mapeado, mas vai prosseguir para o lançamento, quebra aquilo. Fica perto. Bom, número 48, indica a redução no 809, tráfego com base no momento agora 7 milhas, até posto de isoma. 7, 648, está reduzindo. Meia milha do 372, do Xanéa 6250. Ou Xanéa 6250, chame torre 118, decimal 95, composto. Em 1890, torre, graças, bom trabalho. Papá, Julieta, terra Romeu, autorizado direto TASA para final do procedimento VRDMS Zulu, ficha no 0, desça para 2 no pé. Controle de Salvador, Sonai 6311. Sonai 6311, contato radar. Agora, meia dúzia de milhas, sul, Salvador, sul para o voo 360, via saída da El, transição módulo. Salvador 360, da El, módulo, Sonai 6311. Papá Romeu, 9 em Boa Suíte, transmissão já segue. Chama o controle Aracaju, 120, decimal 3. Para sua avistada autorizada pelo sistema 0, vento 1-1-0 grau 07 nós, ajuste de altímetro 1-0-2. Afirmativo, avistada 0-1-2, tem livre pouso agora, o oceano é 2-0. American 229, clear taxi via Alpha and Juliet, apron 1, position 1-1. Alpha Juliet, to gate 1-1, American 229. Mal, 95 com 12. Ok, chama a torre agora, 1-6-4-2-19. Mantenha a posição, o papá uniforme Foxtrot, Foxtrot Serra. Dois Salvador, o Foxtrot Serra é pronto na 1-7. Mantenha a posição, Foxtrot, Foxtrot Serra. Sim, mantenha a posição, Foxtrot Serra. Torre Salvador, boa tarde, bom dia. 1-6-4-8 na final da 1 milha do 372. Número 1-6-4-8, continua a aproximação, aguardando o pista livre número 2 para o voo. Já tivemos 0-2. Autorizado para o setor IF e tudo oeste da ilha. Reporte cruzando em voo 035. Segue na bandeira, passando 03. informação da Torre Salvador, TAM 3259, tem condições de decolar na intersecção de Charlie agora aqui, imediato. Gente, TAM 3259 mantém a posição, o tráfego já passou o externo, o bug da Gol. Gente. Polo 648, Chané 6250, no solo 1300, olhe para a pista de contorção na frequência 121, decimal 9. 29 ao solo, livrada de vida, Polo, é o Oceaner 62. Funciona 6250, autorizando Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, 08. Autorizado para DF, voo 643. Papá Uniforme, Foxtrot, Foxtrot Serra, decolada ao 01, no chame controle Salvador, na frequência 1208. Chamar controle 1208, Foxtrot Serra. Chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterne 128, décima 35. Obrigado, boa noite, boa noite. Controle Salvador, Papa Uniforme, Fox Fox Serra, decolada 17. Papa Uniforme, Fox Fox Serra, controle Salvador, mantenha condições baixas no redor Axé, altímetro 1012. 1012, manter Axé 1010. São José do Quebec, Kilo, frequência Lima. Ali mantendo 0732, 09. 01, bom dia, prossiga. Guardião 01, reporte no ponto de espera da Oscar. Papo, papo, Juliette, até o meu, chame torre 118, decimal 9, confuso. 5, grato. O falador, papo, papo, Juliette, operador, em casa. Papo, papo, Juliette, até o meu, autorizado final 90, aguardando pista livre, ajuste altímetro no 0, no 2. Sinal, agora autorizado, Juliette Romeu. Pushback para Gol 2065 na posição 5. Gol 2065, mantenha a posição, agora espera iniciar a posição. Sente, vai lá. 2 Salvador, Gol 2171, ponto de espera pronto. Estabilizou, está aproximando aí para o setor do litoral, está agora a posição de 1 hora, 4 milhas. Agora sim está prosseguindo para a final, é um Cirrus 22, atento para o mesmo. Gente do tráfego. Papai Juliette, até agora. Vai, escuta a sua Juliette, para o meu, prossiga. Para a informação de tráfego ultraleve na linha do litoral, está na escuta do controle, passando agora através do... de Pituaçu. Aguardo autorização para pouso. Aguardo autorização para pouso, vou jogar com o mesmo motiquete. O Guardião 01 tem condições de decolar sem interferir com o eixo da sinal da 1028. Estamos um tráfego aqui para pouso. Aqui um tempo também está com sinal 10. Gente, o Guardião 01, vento 100 grau 08, nós autorizado a decolar de pista na interseção. Então, 3859, decolado ao 04, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, bom dia. Papá, papá, Juliette, Hotel Romeu, para informação de tráfego à sua esquerda, um Alfa Serra 50, Linha liso litoral nordeste, não interfere, autorizado por sistema zero, vento 100 graus, 08 nós. Autorizado por Zulu, essa barra meu. Papapá Juliette Delta Romeo, então a intenção é tocar em RMT e prosseguir para pouso 17? Afirma. Gente, autorizada, toque a remetida, reporte na perna 200, a pistola no zero, mantendo 1 no mil pés. Gente, toca Romeo, perna 200 para 17, Romeo. 01 no decolado 05, mantém me escuta aguardando. Confirma por 01, doutor. Mantenha me escuta, aguardando transferência, Guardião 01, com decolada ao 05. Sim, na sua escuta, se autorizado, permanecemos nessa frequência até o retorno. Gente, então, Guardião 01, autorizado para seguir para a estrada do corpo, na minha escuta, aguardando. Até a estrada do corpo, na sua escuta, permanece, 01. Gente, mantenha a posição. Vai aguardar a liberação do gate 5, assim que a aeronave da companhia ingressar no parte 3, com segurança, prossiga até o portão 05, gol no 648. Observando o puxo do colega, está saindo no 5, prossegue após a passagem com cautela para a posição número 3, no 648. Papá Juliette até Romeu, autorizado toque e arremetida pistola 0. Reporte na perna do vento da 1-0. Perna do vento da 1-7, Juliette até Romeu, por favor. Ciente. Autorizado então, perna do vento da 1-0. O papá Juliette até Romeu. Perna do vento da 1-7, Juliette até Romeu, por favor. 2776, cópia. 2776, copiou. Azul 2776, autorizado Recife, conforme a rota do plano, na Golf 677, nível 190 autorizado, decolando na saída Conde, com primeira curva à esquerda, pista 1-0. Acione 0263, controle Salvador, 120, decima 8. 7 a 1 no meu pés. Guardião 01 para informação de tráfego, um Sierra Romeo 22, ciente do seu tráfego, não interfere. Ciente da informação do tráfego, mas não visual. Mantendo o trajeto. 500 pés na minha escuta. Copiado, autorizado o táxi via Patimunindia, no ponto de espera da 1-0, chamei Torre, 1-18-95, QNH-10-12. O 2171 para a informação de tráfego à sua esquerda. Temos um helicóptero a 500 pés, não interfere. E temos um Sierra Romeo 22 fazendo circuito de tráfego para a pista auxiliar. Também não interfere, tráfego contra o C1 no meu pé. Autorizado decolagem, da pista 10, vento 100 graus, 08 nós. Decolagem, pista 10, gol 2171. Papá Juliette, Hotel Romeu, reporte para gira base. Vai reportar para a base, Juliette, Hotel Romeu. Robson, Mike Orson, Papá Serra Orson. Robson, obrigado. Papá Juliette Romeu autorizado girar base e pouso pistão no 7, 1-0-0 graus, 08 noite. Tá vendo, base da presença, já está falando, grato. O Guardião 01, só para informação, estamos decolando agora da pista 0, com o Boeing da Gol. Decolando na saída da EO, Leda Motiva, primeira curva direita, pista 10. Acione 5415, controle Salvador, 120.8. 30 para a cabine 340 via rota do plano, primeira aerovia 10. Decolando 10 no perfil da EO com curva direita. Da EO, Leda Bridge, Motiva, perdão, 5415, 108, 445. Azul 4451, o cotejamento foi correto, sem negociação. 4451. Salvador 1184, com a informação quilo, bom dia. 100 graus, 099. Nível 370 autorizado, decolando na saída Pouca com transição Aracaju. Primeira curva à esquerda, pista 10. Acione 5420, controle Salvador, 120 decimal. Com 2065 vai aguardar aproximadamente uns 2 minutos para a decolagem. Para Recife, Pouca, Aracaju, com curva à esquerda, pista 10. Rampa velocidade 7, aliás, rampa velocidade 7. 1184, cotejamento correto, você me puxa essa no meta. Camarão, 1184. Papapá, Zilha José Romeu. Aos 1-2 autorizado, 180, Romeu, estacionar frequência livre. Obrigado, boa noite. 2-0-6, autorizado, colégio, estaciona 0, 1-2-0-0-9-9. Dito, colégio, estaciona 0, gol 2-0-6. Pushback, acionamento azul 4-4-5-1. Azul 4451, livre puxeça na chama etapa. Exato, funcionamento azul 4451, só para informação de tráfego à sua esquerda, temos helicóptero, aproximadamente 500 pés, não interfere, essa decolagem azul no 3, controle transfere da presença no 208. 208, grato, vamos falar. 288, muito obrigado, bom dia. Bom. Controle Salvador, muito bom dia, gol 2065. Gol 2065, contato radar na decolagem, tu vai ver a saída da EL, transição ótima. Agora nível 360. Gente, via da EL, motivado para 360, via. Gol 2065.